moço esperto, que morava na floresta, convidou os amiguinhos para dançar na sua festa. Que festa bonita, que festa animada, é para alegrar a bicharada. Que festa bonita, que festa animada, é para alegrar a bicharada. Dança o gato, dança o rato, a raposa e o leão. O elefante e a formiguinha fazem roda no salão. Que festa bonita, que festa animada, é para alegrar a bicharada. Que festa bonita, que festa animada, é para alegrar a bicharada. A bandinha, a finadinha, não parava de tocar. Mas que foi que aconteceu? Os bichos, muito zangados, começaram a brigar. Por favor, seu coelhinho, tire o rabo do caminho. Meu rabinho? Ora, essa é boa! Oh, mestre gato, veja só o seu rabo, onde é que está? Mestre gato deu um pulo, mas levou um trambolhão e tropeçou no rabo do leão e se agarrou no rabo do leão. O leão ficou zangado e soltou um murro, mas tropeçou no rabo do burro e se agarrou no rabo do burro. E nessa hora, amiguinhos, começou a confusão. Porém, chegou o macaco e salvou a situação. Amigos, nada de brigas. Vamos cantar e dançar. Mas ninguém dança com rabo para não atrapalhar. Por favor, mestre cabrito, dona onça e seu leão, pendurem os seus rabinhos nos cabides do salão. E o gatinho pendurou o seu rabinho. E o cachorrinho pendurou o seu rabinho. O elefante e o macaco e o leão penduraram seus rabinhos no cabide do salão. Festa continuou. Que festa bonita, que festa animada, é para alegrar a bicharada. Que festa bonita, que festa animada, é para alegrar a bicharada. Dança o gato, dança o rato, a raposa e o leão. O elefante, a formiguinha fazem roda no salão. Que festa bonita, que festa animada, é para alegrar a bicharada. Que festa bonita, que festa animada, é para alegrar a bicharada. E dançaram toda a noite, até que o galo cantou. O dia vinha chegando e a festa se acabou. Mas veja só, amiguinho, o que fez o macaquinho. Ele foi bem devagar, lá no canto do salão onde estavam os rabinhos, e armou a confusão. Misturou todos os rabos, mudou tudo de lugar. E quando os bichos chegaram, começaram a brigar. Dona onça, dona onça, esse rabo não é seu. Tem razão, mestre cabrito, mas onde é que está o meu? Não aperta, não empurra, vejam só na correria. O elefante foi pra casa com o rabo da cutia. E a cutia chorava de fazer dó. Eu fiquei sem rabo, ora vejam só. Eu fiquei sem rabo, eu fiquei. O macaquinho, que armou toda aquela confusão, está lá trepado num galho, cantando a sua canção. Este rabo é seu, oi não, é não, vá buscar o seu rabinho lá na casa do leão. Oi que festa bonita, atrapalhada, eu troquei os rabos da bicharada. Pra lá lá lá lá, pra lá lá lá lá, eu troquei os rabos da bicharada. brincavam felizes, sempre juntinhos, vivem brigando até hoje, só por causa dos rabinhos. Fazendo esforço tremendo para cortar uma folhinha. Ai, ai, como estou cansada. Trabalhei o dia inteiro cortando folhinhas verdes para encher o meu celeiro. Mas, oh, perdendo o equilíbrio, a formiguinha coitada foi cair dentro do rio gritando desesperada. Socorro! Socorro! Felizmente, uma pombinha que de um galho tudo ouvia teve pena da formiga que na água se debatia. Oh, coitada! A correnteza na certa irá carregá-la. Mas vou mandar-lhe um auxílio. Talvez consiga salvá-la. E jogou-lhe uma folhinha que dentro d'água boiou. E a formiga, que era esperta, desse modo se salvou. Uf, que susto passei! Não fosse a dona Pombinha, eu teria me afogado e adeus uma formiguinha. Obrigada, minha amiga. Algum dia hei de pagar-lhe. É palavra de formiga. No entanto, chegou depressa a hora da formiguinha cumprir a sua promessa. Pois vejam só que perigo. A Pombinha descuidada nem viu que de muito perto estava sendo observada. Vejam. Este caçador está querendo agarrá-la. Mas chegou a minha vez de lutar para salvá-la. Vou dar-lhe uma ferroada bem no pé. Ora se vou. Ai! E assim fez a formiguinha. E a pombinha, ouvindo o grito, bateu asas e voou. Muito obrigada, querida. Desta vez devo-lhe a vida. Não me agradeça, amiguinha. Não me agradeça, porque há pouco você salvou-me e agora eu salvei você. Criança, escuta a lição que esta fábula contém. Nunca, nunca te arrependas de sempre fazer o bem. Papagaio, ouro, zé. chegamos ao fim do nosso programa. Oh, pois é, mas para a semana há mais, por isso não fiquem tristes. Então, boa semana de aulas e muitos beijinhos. Oh, como às vezes se diz, e uma amiga minha me diz, há muitos abraços. Tchau, tchau.